for um sonho, tudo bem eu quero. Depois eu choro se um dia se acabar. Se tudo que me fala é com sinceridade, te quero caso sério, programa ou transação, brincadeira de loucura e paixão. Eu vou aonde você vai, ai, ai, ai, ai. Te quero careta ou levada, te quero muito. Te quero assanhada, te quero muito tempo, pra sempre ou hoje só. Do teu lado, coração dá um nó, e eu vou aonde você vai. Me dá o que quiser. Você criança, você menina, você mulher. Você menina, você mulher.